eu estou aqui então com o Zulu Fu e com o Landion Fu. Então falei os nomes corretos? Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde a todos, primeiramente. Prazerzão estar recebendo vocês aqui mais uma vez, viu? Tranquilo. Beach Fanatics. É. Né, tá por aqui pra bater um papo. A última vez que vocês estiveram aqui, se eu não estiver enganado, foi pra falar daquele evento que vocês realizaram em Guaranésia, né? Foi, sim. Foi sim, da nosso 5 anos de crew. 5 anos, é, já faz o quê? Aqui uns 4 meses, 5 meses? Sim, por aí. Faz 3 meses. Mesmo, né? É, né? O tempo passa rápido, né, meu amigo? Oh, demais. E agora vocês inventaram de ir pra Argentina. Foi. Sim, então, esse campeonato aí a gente conseguiu aí arrumar o convite em Buenos Aires, representar Minas Gerais e o Brasil agora. Que bacana. O Bruno, você já saiu, né? Você já foi, é Peru, né, que você foi? É, Santa Cruz da Serra, Bolívia. Bolívia, você foi pra Bolívia, lá nas alturas da Bolívia, lá nos Andes. E agora você tá querendo ir lá pra Argentina, mas agora não é só mais o Bruno, vai o grupo inteiro, a ideia é essa, né? Sim, agora nesse momento, agora vamos nós tudo. Eu, o Douglas, o Iago e o Joãozinho. Os quatro, vamos defender agora o Brasil. Tarefa tua não é fácil, porque da outra vez já foi complicado você sozinho, agora com quatro, imagina como agora é que tá a tarefa. Bicho pega, agora eu tô com a minha família, agora vamos mais forte, né? Mas antes da gente falar dessa viagem, eu queria falar um pouquinho sobre o grupo de vocês. Vocês já contaram essa história já uma vez aqui, mas agora vamos aproveitar. O João também está aqui para a gente falar como é que começou a história do grupo de vocês. Vocês já dançavam antes, ô João? Já, então. Eu já dançava como antes, Certo. E eu, como eu falei, eu trombei os moleques, tipo, em evento mesmo, que a gente sempre colava assim. E fez uma junção lá, a gente conseguiu colar junto. E foi daí que começou mesmo ter o grupo Beat Fanatics. Certo. Entendeu? Aí o grupo então surgiu depois que você entrou pro grupo? Já... É, foi que tipo, porque antes era mais ou menos 2, 3 que sempre tava ali disputando evento ali, entendeu? Aí eu cheguei assim e foi. Deu continuidade mesmo a crew mesmo. É. Mas o grupo existia, o que que existia antes do Beat Fanatics? Era cada um por si? Como é que era? Sim, antes do grupo Beat Fanatics tinha o Six Crew, a gente fez o grupo Big Master Crew, na época que foi muito época aqui de hip hop, muita gente dançava, e essa época aqui em Guaranésia mesmo, sim, eram 20 moleque dançando hip hop, tinha muito. A gente já conseguiu ganhar nessa época até um ônibus pra viajar, que, tipo, como tinha muita gente, aí tinha como a gente ganhar as coisas, entendeu? Aí com o tempo, foi todo mundo foi crescendo, procurando seus caminhos, e nós continuou, porque a gente... gosta disso, ama mesmo, faz de coração. E o João Marcos, a gente conheceu ele no evento. A gente sempre vai em todos os eventos. Aí ele era de Alfenas, da Madenfelling, a crew dele. E, tipo, nós viu que nós tinha uma irmandade mesmo, sabe? A gente era irmão mesmo. Daí, né, começou a desenvolver, ganhar campeonato, andar junto. Aí saiu o nome Beat Fanatics. O que é crew? Pessoal, às vezes tá ouvindo em casa, mas o que você tá falando tal de crew aí? O que é o crew? Crew uma união, né, de pessoas, né? É a verdadeira família mesmo. É a família. É o que a gente tava falando com o padre agora, porra, aqui sobre família, então é isso. Crew é a família. Crew é uma família. É a família. Dizido em inglês. Ô Bruno, mas vem cá, o que é o Beat Fanatics hoje em termos de competição? Aqui na região, vocês são os melhores? Não, a gente tá entrando. Um dos melhores, sim. Tá, a gente ganha mas bastante. Mas você, sem falsa modéstia, aqui na região vocês estão entre os top 3. Ah, isso mesmo. Tá, até mais tá, ainda. Tá, essa região que a gente tá falando, o que é? Guaranésia, Guaxupé, Mococa ou não? A gente amplia isso daí. Vale a proposta de Caldas, Alfenas, Ribeirão Preto. Região de Minas mesmo. Região de Minas. De Minas mesmo. A gente já tá bem. Tá, então se eu falar que no estado de Minas Gerais vocês estão no top 10. Sim, exatamente. Posso falar isso tranquilo? Pode, tranquilo, pode soltar, porque a gente tá mesmo. Tá, se eu pegar um grupo lá de Belo Horizonte, o melhor grupo lá de Belo Horizonte, eu não sei de alguma região de Minas que tenha o estilo que vocês dançam. Vocês vão disputar de igual pra igual. Ah, perigoso até os caras perder, né? Porque a gente batalha sérias. A gente faz isso por todo dia, né, cara? A gente faz por amor, a gente dança demais e se pegar, vai ter que encarar mesmo, cara. Mas vocês não ficam meio chateados porque... O pessoal não conhece, não reconhece isso aqui em Guaranésia. A não ser eu que falo sempre aqui de vocês. Não, e claro, deve ter muita gente que elogia vocês. Acho que não tem muito esse reconhecimento. É, o hip hop ultimamente, como a gente já conversou, como ele é visto pelas pessoas, muitas pessoas vê o hip hop, vê muitas dessas coisas na televisão. e nunca viu na rua. E tipo, aí eles vê na televisão e pensa que é a mesma coisa que a gente faz, entendeu? Não é. Nosso trabalho com o hip hop é muito diferente. Tá, então vamos explicar pro nosso ouvinte o que que é diferente do que a gente vê na televisão. Então, na televisão mostra criminalidade, drogas, isso. A gente não é desse jeito. A gente ensina as pessoas mais novas, a gente pega e, como é que eu posso te dizer? Tá, mas tem um trabalho que vocês fazem pra comunidade. É, o Sim. trabalho social mesmo, né? Com certeza, com certeza. A gente só não tem hoje uma casa de hip hop em Guananese porque a gente não tem apoio, entendeu? Falta o apoio. Sim, porque, mas a gente tem o nosso lugar no Poli e a gente está sempre bem-vindo para ensinar a gente pessoas novas. O Vaguinho lá, a prefeitura Sim. liberou o espaço para vocês lá. Com certeza. A gente fala, eu parei aqui em Minas Gerais. E quando a gente fala em nível de Brasil, o grupo de vocês também está aí no top 10 ou aí não? Tem muito para remar ainda para chegar entre os melhores? Então, aí já a coisa já fica mais feia, porque é muito grupo no Brasil, né? Mas a gente está no foco aí de sempre estar caminhando aí, disputando os eventos e representando a nossa crew mesmo. Tá, mas se em Minas Gerais vocês estão no top 10, se a gente falar em Brasil, a gente pode colocar vocês aqui top 100 por aí, mais pode ou menos? Ser. Entre é os 100 50. Melhores grupos. É. Pode pôr top 50. Entre os 50 melhores do Brasil, tranquilamente. Sim, hoje se você for em Manaus, se você for no Rio Grande do Sul, você vai trombar com um cara que viu a gente. Tipo, a gente são reconhecidos no Brasil e no mundo inteiro. A gente tem colega em Nova York. Nossa, mundo inteiro. Beat Fanatics mesmo, nós todos somos reconhecidos no mundo inteiro. A pessoal nossa crew. Pessoal Sim. que curte o hip hop conhece Sim, a dança sabe, de vocês. Com certeza, porque muitos de Los Angeles já veio, a gente já cumprimentou os caras já divulgou nós, já mostrou o nosso talento já. Mas o que vocês têm de diferentes dos outros? Por que vocês se consideram entre no top 50, João? Ah, é, eu acho que mais é pela nossa originalidade mesmo, da nossa essência, da nossa dança, entendeu? Porque também o Beat Fanatics não é tipo só o nome, sim, tá ligado? É, vai mesmo da essência do nome, porque nós é focado no beat mesmo, nosso beat é Fanatics mesmo, entendeu? Beat Fanatics, beat, batidas, Fanatics, nós somos Fanatics por batida. A partir do momento que tocou o som, nós temos que pegar a batida e representar o nosso estado. Então, a gente é muito original, a gente usa muito o nosso tema de Guaranésia. Tipo, tudo que a gente passa no dia a dia, a gente põe na nossa dança. Porque é por isso que muitas vezes a gente ganha o evento. Por mostrar mesmo para as pessoas o sentimento da gente pela dança, entendeu? Pelo que a gente vive. Então, mas quando a dança é solo ali, quando é só um que dança, beleza, eu consigo entender. Mas quando e quando é uma disputa do grupo mesmo? Aí como é que funciona? Aí vai mais, né, mesmo da união mesmo, como a gente falou do crew, né? A interpretação que eu tenho, tipo, eu tenho com o Bruno, eu tenho com o Iago, entendeu? É essa união mesmo, isso que mas tá só pra gente entender, porque a maioria das pessoas não entendem, a coreografia é mesmo idêntica ou não? Entra um, depois entra outro? Tem sim, os passos que são coreografados. Sincronizado. Sincronizado. Isso que todos fazem junto. Idêntico. Mas também, isso. E mas também tem a parte individual ali que entra no, na disputa de crew ali, que entra também a parte individual um de outro. Tá, que a gente falou, entra um, entra outro, depois entra o sincronizado, depois entra o sincronizado da outra crew, tipo, vai combatendo um com o outro. E aí, mas aí ganha o grupo, né? Sim, aí o grupo ganha inteiro, o grupo inteiro. O grupo inteiro. Você tá lutando pra tua cidade. Mas na hora da pontuação não é cada dançarino tem uma pontuação? Não, é a crew, isso é tudo junto. Ah, beleza, é avaliado o grupo. Isso. Sim. Ó, galera da luta, estamos mandando um grande abraço pra eles. Que torço muito para o sucesso de vocês. Quem que é a galera da luta? Vocês conhecem a galera da luta? Não mandou o nome, tem que mandar o nome, gente. Senão a gente não sabe quem que é aqui. Mas tem mais gente mandando aqui, a Silvana também está mandando um abraço para vocês, viu? A Silvia também, estou torcendo pelos meninos, eles vão para a Argentina, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Estão tentando, pelo menos, né? Tentando. Não tá fácil não, viu, Silvia? Mas a gente está torcendo aqui por eles. Fernando também tá ligado, Conceição, Deliana, também, deixa eu ver quem mais aqui, Jennifer, um abraço aí para todos vocês que estão participando, o Armando do Teatro tá mandando um recado aqui no grupo do Programa Expresso, no grupo do WhatsApp do Programa Expresso, que é um grupo muito bacana que tem lá, mandando um alô para vocês, o Júlio Souza também tá parabenizando vocês, o Armando disse o seguinte aqui, manda um abraço aí para essa rapaziada, se precisarem e eu puder ajudar em algo, estarei por aqui pronto para ajudar, viu? Opa, já grava um vídeo com eles aí no programa Em Cena, né? Já divulga lá, o Paulinho é o repórter do Em Cena lá, já divulga aí. O Reginaldo também tá mandando um alô pra vocês e o Mano Rap. Sim, tá mandando um alô. Salve, salve. Isso daí, a Fernanda também tá mandando um alô. Vou fazer um intervalo comercial e a gente vai contar depois do intervalo comercial essa história desses meninos quererem ir lá para os nossos eternos hermanos argentinos. Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos que vamos até as 14 horas de hoje, sempre, sempre com a sua participação, viu? Pelo 991248325. Você pode participar também pelo WhatsApp aqui do Programa Expresso, que é o 99204-2222. Mande aí a sua pergunta, sua crítica também. É sempre bem-vinda a críticas, é claro que é. Sua crítica, sua sugestão aí para os meninos que estão batendo papo comigo aqui do Beat Fanatics. Gente, tem competição hoje, viu? Os meninos não param. Daqui a pouquinho o pessoal tá saindo aqui de Guaranésia, estão indo lá pra Franca, lá pra disputar a Batalha no Topo. O que é a Batalha no Topo, hein? Ô, João, conta pra gente. Então, Batalha no Topo é um evento que uns amigos nossos organizam lá em Franca, que é um evento real hip hop mesmo, que sempre tá abordando vários temas da cultura hip hop, e nela incluído mesmo o breaker, que é o que a gente dança mesmo. E vocês vão lá pra defender o título? Vamos. Sim. No ano passado vocês já ganharam. Então, ano passado a gente chegou lá e, graças a Deus, a gente conseguiu a primeira colocação lá na Batalha de Crio. E esse ano a gente também ganhou já a vaga já pra estar disputando, né, mais uma vez. É o segundo ano que tem lá ou já faz? Já não, é tradicional o evento? Já é tradicional. Já faz bastante tempo de essência mesmo que já tem. Mais ou menos quantos grupos, quantos dançarinos participam de um evento como esse ali de Franca? Que já é uma região forte, né? Então, de São Paulo. Então, Cláudio, o grupo são chaves, são 16. 16 aí vai descendo. Aí se passar, vai 32. Mas nesse campeonato agora são 16. São envolvidos três eventos: Breakout, né? Sim. O Batalha no Topo e Hip Hop Park Jam. São três eventos em um. Explica pra gente como é que é cada um deles aí, Bruno. Tem como explicar em palavras fáceis pra pessoa entender? O Hip Hop Park Jam é tipo uma roda de break, que é chamado no hip hop uma cypher em inglês. Tá. E Breakout é uma festa à noite, só que só de black hip hop, entendeu? Underground, funk soul, vários tipos. E a Batalha no Topo, que é o de break mesmo, entendeu? E nesse evento tem a Batalha de MC também, o grafite e os DJ, tudo certinho. Então é um evento grande. É um evento bem, o nome já fala, Batalha no Topo. Batalha no Topo, é um evento top aqui do interior de São Paulo. Isso. Esse evento acontece hoje, amanhã ou só hoje? Os dois dias, sábado e domingo. E lá na Argentina, que ideia maluca é essa de irem pra Argentina? Então, cara, a gente vai porque é um sonho da CRIU mesmo, de viajar todo mundo junto. Não só como a Argentina, como a gente já tá planejando outros países também, só que a gente não está ainda com o passaporte, a gente tá precisando tirar ainda, mas essa ideia aí foi minha mesmo, que eu tava procurando isso, porque ano passado eu tinha ido pro Bolívia, eu conversei com os caras lá, eles passaram os endereços pra mim, dos outros eventos. Aí a gente ia pra Mendonça, não Buenos Aires, só que Mendonça, a gente teria que ir pra Santiago no Chile primeiro, pra depois ir pra Mendonça, ia ficar um absurdo. E esse evento que a gente ia é Hit da Beat, em novembro. Aí a gente foi procurando mais, quando vê, apareceu essa, que é Heavy to Style, tem o Style, que é em Buenos Aires, em Quilmes, que é a capital mesmo de Buenos Aires. Onde que a população tudo vai. Tá, mas aí é outro nível de competição. Aí já é mundialmente, né? Porque não vai só como os brasileiros nós, como vai o Chile. Porque guardado as devidas proporções, aquele que você participou da Bolívia, a gente só tava ali com poucos brasileiros, você e talvez mais alguns. Os bolivianos e algum argentino. Austrália tava ali, então, o Chile tava ali, já Argentina. Já. Tipo, esses. Realmente, o evento de hip hop hoje, como é que eu posso te dizer? Ele é frequentado pro mundo, entendeu? Eu posso fazer o evento aqui, que vem um cara dos Estados Unidos aqui pra participar. Porque, tipo, o evento hip hop, nós somos muito humildes, sabe? Não importa. Tipo, é uma galera unida, pelo que eu percebo. Sim, com certeza. Tipo, se eu falar pra você, Antônio Cláudio, eu preciso de um narrador, cara. Eu tô sem condições. Tem como você se narrar pra gente? Você, aí você faz seu esforço, a gente faz da gente. Você pode morar em Manaus, pode morar mas em outro cara país. Vem aqui pra fazer. Entendeu? O hip hop é esse, é a irmandade de todo mundo pra fazer essa grande festa nesse dia. Então, tá, mas União, né, João? Mas aí, como é que vocês vão fazer para ir lá para a Argentina? Cada um vai tirar o salarinho do bolso? Porque não dá, meu amigo. Então, a gente tá fazendo os corre independente mesmo, entendeu? É, pela gente mesmo, pelo nosso esforço, a gente tá dançando no farol, juntando dinheiro mesmo. Tipo, a gente também tá treinando bastante para estar disputando evento, para que a grana do evento que entrar, a gente tá investindo no passaporte da gente aí. Esses eventos, a premiação em dinheiro. Sim, sim. Essa é. E também, Antônio Claudio, queria agradecer a todos aí do Guaranese Região, que vê a gente dançando aí no farol, e acha que a gente tá fazendo por brincadeira, que a gente tá zoando. Hoje, ultimamente, a gente tava, eu e o João, fazendo farol lá, aí chegou outras pessoas, atrapalhou a gente, a gente teve que vir. Só quero agradecer a todos vocês aí, que essa contribuição de vocês aí é sempre pra gente viajar, nunca é pra gente desviar o dinheiro, porque como a prefeitura não ajuda, a gente tem que rumar um meio. E esse meio que a gente rumou é trabalhando no farol. Com esse dinheiro que vocês conseguem arrecadar no farol, pra onde vocês já viajaram? Olha, todas viagens. Todas. Mas algumas cidades que vocês já foram? Todas. São Paulo, Paraná, Goiás, Curitiba. Tudo. A gente não para, cara. Hoje vocês estavam no farol lá em Gospé? Sim, Gospé. Até mesmo fazendo dinheiro pra ir pra Franca. Pra voltar, quer dizer. Porque a gente não tem condições de voltar. A gente ganhou um carro pra ir, só que pra voltar. A gente não tem nenhum. Já não arrumaram. Não tem como. Vocês vão ter que dançar no domingo à tarde. Vamos fazer farol. Levantar. Com e dá certeza. Pra levantar uma grana boa nesse farol? Ó, cara, com certeza sim, né? Vale a pena do tempo. Vai, cansa tudo, mas vai sempre vale a pena. Da gente também, porque ultimamente a gente faz o dinheiro do farol só da passagem mesmo. E a alimentação. A gente não nem esforça muito, faz da passagem e vai embora, entendeu? Tá, o custo pra viagem da Argentina, vocês já levantaram isso? Ainda não. Porque vai ser uma grana boa para quatro pessoas, né? Além da viagem, tem a estadia de vocês. Vai ser quando a competição lá? A competição vai ser dia 23 a dia 26 de setembro. Tá. Mesmo dia da Bolívia. Um ano depois, né? Data. Então é dia 23? 23 a dia 26 de setembro. 23, 24, 25 e 26. São três dias. Acaba na segunda-feira lá. Vocês segunda-feira, terça-feira já estão voltando. Vamos embora. Voltando, se Deus quiser. O custo deve ser, bom, por ser quatro pessoas, lógico que é muito maior que o da Bolívia. Ah, muito maior. Não vai dar só com o pedágio, né? No farol não vai ter como mesmo. E aí, estão bolando mais alguma coisa? Tem alguma outra campanha que as pessoas podem ajudar? Ah, então, aí vai da gente mesmo, assim, tipo, de pedir patrocínio. Nosso meio mais é esse mesmo, de estar dependendo das pessoas agora, que as pessoas vê o nosso esforço pra gente estar representando lá e estar colaborando também com a gente também, né, mano? É, aqui a gente já levantou, então, essa questão, né? Que vocês estão precisando do apoio e precisa de toda a cidade... Não só aqui de Guaranésia, lógico que vocês vão estar representando de Guaranésia, mas da região inteira, né? A região inteira, porque é representando também o Brasil. Então, quem puder ajudar, quem puder colaborar, quem ver vocês no farol, ajudem, colaborem. E se puder ajudar de alguma outra forma, né? Também. Será bem-vindo. Será bem-vindo. De repente, com um valor, com a grana, com ajuda aí de alguma outra forma. De repente, tem algum parente na Argentina, já arruma uma casa pra ficar lá, né? Então, Antônio Claudio, como eu te falei, como o Hip Hop Irmandade, a gente conseguiu a casa do nosso colega lá que a gente tá conversando. A gente não vai ficar em hotel nem nada. A gente vai ficar na casa. É um ponto a mais, né, cara? Porque se fosse depender de hotel. Não, aí ficava quase que inviável, né? Então a questão mais é passagem. Com certeza. Mas é passagem. Mas a gente tá muito focado aí e com fé em Deus, primeiramente mesmo, e a gente vai conseguir tá colando lá pra representar mesmo o Brasil e. Cidade aí de sul de Minas. Ô Bruno e João, dá pra trazer alguma coisa de lá, algum troféu de lá, algum prêmio de lá? Vocês vão lá pra ganhar experiência e pra realmente representar a Guaranese e levar o nome de Guaranese pra outro país? Então, a minha intenção e da minha CRIO também toda, assim, primeiramente é de estar conhecendo culturas novas, experiências novas, tipo vibe de b-boy diferente, mas isso aí também vai ser do nosso esforço também, né? Tudo vai depender de uma ação nossa. Mas a gente tá no foco, tá treinando bastante e se Deus quiser a gente vai conseguir arrastar um troféuzinho lá da Argentina pra cá. Primeiro lugar. Quantas competições são lá na Argentina? Não é modalidades que fala, né? Sim, modalidades. Quantas modalidades? Vai ser 3 versus 3 e 1 versus 1. Como a gente é em 4. Um vai em 3 versus 3 e o outro vai no 1 versus 1. Ah, beleza. Vamos participar de todos. Porque estamos lá, né? Bacana. Aproveitar o momento. programa, vocês sabem que já estão abertos para vocês. Oh. Para falar, a gente vai fazer aquele bate-papo de novo, né, Bruno? Muitas graças. Ano passado a gente já falou com o Bruno direto da Bolívia, para quem acompanha o programa sabe disso. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai falar com o Bruno, com o João e com os outros dois integrantes que não estão aqui. Não estão aqui, mas vão falar comigo lá da Argentina. Com certeza. Com certeza a gente vai fazer esse bate-papo, porque vai dar certo essa viagem. Vocês vão trazer um troféu, vai mostrar aqui pra gente esse troféu, ou contar a experiência pra gente. Opa. Viu? Parabéns, sucesso. Se quiser falar com vocês para ajudar vocês, fala de que forma? Por telefone, Facebook? Por Facebook, Bruno Lopes. Certo. E pela nossa página oficial também que a gente tem do nosso grupo é Beat Fanatics Crew. Beat lá, você entrando lá, deixando a mensaginha lá, todos nós vai ter. Deixa a mensagem em box lá e já vocês já falam com vocês, né? Isso, qualquer campanha que vocês desenvolverem, alguma coisa nova para arrecadar dinheiro, dá um grito aí que a gente tá aqui pra divulgar, tá bom? Muito obrigado, beleza, mesmo, valeu, gente. Aí, sucesso aí pra vocês e hoje à noite arrebenta lá, tá? Beleza, valeu, aquele abraço, gente. Obrigado. Intervalo comercial, a gente segue já já o Expresso de hoje.